quero mesmo é não ser mais um. Não olhar pra trás, eu não paro, não respiro, não baixo a guarda. Então pode vir, sempre do meu jeito, não quer demais. O que satisfaz é bom. Saiba que o poder serve o mal que o bem. SP capital, mil contradições. Habitat natural de vários leões. Na selva, aflições, mágoas e dor. Sem trégua, ódio versus amor. Ser campeão é minha trajetória, mas é de Deus toda honra e glória. Pra vaidade eu nunca me entrego, poder de decisão satisfaz o ego. Transforma você num homem qualquer, mais um arrogante, soberbo sem fé. Sozinho, caminhando na contramão, perdido, confuso e sem direção, eu não. O que eu quero mesmo é não ser mais um, não olhar pra trás, eu não. Paro, não respiro, não baixo a guarda, então pode vir. Sempre do meu jeito, não quer demais. O que satisfaz é bom. Saiba que o poder serve o mal que o bem. A caminhada foi longa, irmão. Eu não quero mais sofrer, eu não, eu não. Um dia de cada vez eu quero viver. Sem pressa, na calma, se afobar pra quê? Se nossa vida é uma corda bamba, se você cair, levanta e anda. De cabeça erguida, vai, segue firmão. Atrás do ideal, mantém o foco, negão. Infelizmente o dinheiro aqui jaz, te manipula, te move pra trás. E promove batalhas e guerra, de simples mortais, de passagem na terra. Vê se me erra. O que eu quero mesmo é não ser mais um. Não olhar pra trás, eu não. Paro, não respiro, não baixo a guarda. Então pode vir. Sempre do meu jeito, não quer demais. O que satisfaz é bom. Saiba que o poder serve o mal que o bem. Sua vontade está. Tente se manter de pé, de pé. É impossível caminhar se você não tem contigo a fé, contigo a fé. Faz sua vontade está. Tente se manter de pé, de pé. Caminhar. Se você não tem contigo a fé, contigo a fé, contigo a fé. Se você não tem contigo a fé, se você não tem contigo a fé. Thank you.